calor das tuas mãos, distante do altar. O meu sonho a se perder, queria então achar o meu lugar, sarar meu coração, tão cansado de sofrer. Aqui é o meu lugar.